O tema de hoje é o céu e o inferno. Inclusive, existe uma obra bastante interessante que faz muito tempo que eu li, e eu não me lembro muito bem como é que ela está escrita, né? Do Kardec, que é o céu e o inferno. Mas vamos tentar hoje abordar de uma forma um pouco diferente. A questão do céu e inferno, sobre a ótica ou sobre a questão, digamos assim, que nós aprendemos dentro do catolicismo, é de que o céu e o inferno são lados totalmente opostos. Quer dizer, quem vai para o inferno vai arder no fogo do inferno eternamente, que não vai ter mais nenhuma oportunidade de se redimir. E quem vai para o céu vai ficar eternamente sentado ao lado direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, né? E que tudo isso depois um dia vai se resolver no final dos tempos, no juízo final, quando todos vão ressuscitar, e aí que vai ter então um juízo final. A gente sabe muito bem, né, bastante tempo que frequentamos uma casa espírita, que não é bem assim a coisa, que a coisa é um pouco diferente. Então aqui nós vamos tentar colocar hoje sobre a questão da evolução de nós, seres humanos, nos vários mundos que nós já passamos e que nós vamos ainda passar. Então, aqui, isso aqui é a folha espírita, tá? Desse mês de novembro, que coloca, assim, aqui bem explícita a questão dos vários mundos pelos quais os espíritos transitam rumo à perfeição. Isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui o Allan Kardec, ele coloca o seguinte, que existe o primeiro mundo, porque todos nós já passamos, que são os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. É o mundo que nós já passamos. O mundo de provas e expiações, onde domina o mal. É aquele mundo em que nós estamos hoje, onde ainda, infelizmente, domina o mal. E passamos por provas e expiações todos os dias. Depois tem o mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que se expiar, elas tentam ganhar mais forças na luta para repousar das fadigas. É o próximo mundo que um dia, quem sabe, é claro que todos nós vamos chegar. Inclusive, estamos, digamos assim, alguns falam, né, que o século XXI seria a entrada da era de Aquários, onde que tudo isso, então, seria permitido a entrada desse mundo de regeneração. Só que isso é bastante gradativo e bastante demorado, tá? Depois, existem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Bem ao contrário do mundo que nós estamos hoje. Quer dizer, o bem está acima do mal. E depois o último, que seria, digamos, a sublimidade, onde nós chegaríamos um dia, e todos nós um dia vamos chegar a esse mundo, a esse nível evolutivo, que seria o mundo celeste ou divino. As habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Bom, todos iniciaram um dia lá no primeiro mundo e um dia vão inexoravelmente chegar no último. Isso é a lei da evolução. Mas agora nós vamos tentar tratar, vamos puxar tudo isso de volta e vamos tentar passar para hoje, ou aqui agora, sobre a questão do céu e do inferno. Ou melhor, do inferno, que seria um mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos passando hoje. O nosso mundo hoje. Hoje, todos os dias, quase todos os dias, pelo menos, a gente escuta na televisão, na rádio, no jornal. Agora vou passar para vocês um jornal sensacionalista. Só tem notícia ruim. Todos os dias queimam-se moradores de ruas. todos os dias a gente escuta, se não for todos os dias, mas se for unir aqui vários jornais sensacionalistas, todos os dias algum morador de rua, só aqui no Brasil, ele é queimado. Algum? Um, dois ou mais. Todos os dias, milhares e milhares de crianças morrem de fome, apesar de milhares e milhares de toneladas de alimentos serem jogados fora. Crianças hoje, todos os dias se escuta nos jornais, crianças são atiradas nos rios, em córregos, algumas são atiradas do terceiro, do quarto, do quinto andar, são praticamente escoriadas da sociedade, todos os dias acontece isso. Todos os dias, uma quantidade enorme de crianças são violentadas sexualmente. Isso a gente escuta nas rádios, nos jornais, na televisão, aqui no Brasil. Se vocês abrirem um pouquinho todos os nossos horizontes, imaginem vocês a nível de planeta, onde existem 8 bilhões de pessoas hoje vivendo. Inclusive existe, eu não me lembro o nome do filme, sobre a questão das crianças que são civiciadas, são escravizadas, são torturadas lá no país de Sudão e de Gana, na África, e onde existe lá hoje, há mais de 20 anos, 25 anos, uma organização não governamental que tenta proteger as crianças. Por quê? Porque nesses países ainda existe aquilo que se chama de regime tribal, onde tentaram impor a democracia, mas ainda a democracia lá não existe. Então, a tribo que está no poder tenta, da melhor forma possível e mais eficiente e mais grotesca possível, eliminar todas as pessoas, inclusive crianças, velhos, jovens, mulheres, homens das outras tribos, para que um dia elas não tomem o poder. Crianças, elas são poupadas, porque acontece isso com elas, e depois vendidas como escravas. As condições dos presidiários aqui no Brasil. Alguns vão dizer, bom, eles estão lá por algum motivo, então eles têm que passar por aquilo que eles estão passando, mas eles são seres humanos. Então, só vou tirar uma ideia aqui para vocês, vou colocar um exemplo que todas as semanas aparece, o Presídio Central de Porto Alegre. E vocês já devem ter escutado notícia como é que se vive lá dentro. A quantidade de suicídios ultrapassa a de homicídios, colocado pelo MIC a semana passada. Existem mais suicídios no mundo todo do que propriamente homicídios. As pessoas se matam mais do que matam os outros. As mortes violentas no trânsito, por excesso de velocidade e de ingestão de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas, nunca chegou a nível tão alto que nem hoje. E vocês podem perceber que cada feriadão é uma carnificina no trânsito. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Os governantes não fazem nada, simplesmente deixam a coisa correr. As indústrias de bebidas lícitas, cada vez maiores, mais potentes, cada vez vendendo mais. As indústrias de drogas ilícitas, como a cocaína, como o crack, como outras que eu nem sei o nome agora, cada vez com mais produção. Traficantes com poder de fogo, com armas extremamente potentes que conseguem até sobrepujar a própria polícia. A farra dos políticos corruptos sem a devida punição. É o que nós estamos passando hoje. Eu não vou dizer a nível do mundo, só a nível do Brasil. A farra de corruptos, governantes corruptos e políticos corruptos que simplesmente são esquecidos e que não têm punição nenhuma. Aí agora eu vou falar. Será que a gente precisa de um inferno maior que esse? Não existe. Eu acho que, aqui é uma opinião pessoal minha, o inferno está agora aqui na nossa própria carne, no nosso próprio mundo. Por quê? Porque nós estamos passando por tudo isso, e de tão acostumado que nós estamos com tudo isso, nós achamos tudo isso tão normal, que nos passa desapercebido. Mas vejam bem do que é que nós estamos rodeados. De uma violência fora do comum, de uma carnificina no trânsito, nos morros, nas favelas, onde se mata as pessoas, às vezes, por R$2, ou às vezes por uma papelete de cocaína, não sei como é que se chama, papelote de cocaína, por uma pedra de crack. Enfim, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, aqui o que estamos tentando passar aqui é que cada mundo em que nós passamos aqui, o nosso próprio inferno é aqueles, é aquele inferno que nós próprios criamos aqui no planeta. Esse é o inferno que nós estamos vivendo. E no momento em que nós tivermos condições de passar por esse inferno e mantermos a nossa sobriedade, mantermos a nossa, digamos assim, a integridade ética e moral, de forma tal que nós não nos envolvamos em toda essa parafernália de maldades, ora, quando nós partirmos para o mundo espiritual, nós vamos estar no céu. Não sei se vocês tentaram, se vocês compreenderam o que eu quero passar. O inferno é aqui na terra, é aqui na carne, é aqui na matéria. Esse é o verdadeiro inferno. De nós tentarmos ir acima de todas essas questões. Porque o que eu passei para vocês aqui, na verdade, é passado todos os dias em jornais de todo o país, jornais sensacionalistas, que nas manchetes está tudo isso aqui. Quer dizer, isso aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês. Esse é o verdadeiro inferno. Esse é o inferno aqui na Terra, que nós estamos vivendo no meio, mas que, segundo nossas boas intenções, e mais uma vez dizendo, segundo a nossa integridade ético e moral, e a nossa educação que veio de nossos pais, da religião católica, apostólica, romana, que muito nos ensinou de bom, nós conseguimos sim passar por cima de tudo isso. E o dia que nós tivemos que partir lá para a espiritualidade, bom, para nós aquilo lá, sem dúvida nenhuma, vai ser o céu. Por quê? Porque nós vamos estar longe de todas essas maldades. E quem sabe lá no outro lado, sem esse corpo de carne, esse corpo material que nós temos aqui, né, que necessita todos os dias, né, de cuidados, quem sabe lá talvez a gente consiga fazer um pouco mais em benefício a esses que provocam esse inferno aqui na matéria, aqui no planeta agora, que seria, digamos assim, o mundo número 2 na questão evolutiva de 1 a 5. É isso aí, então. Obrigado.